Essa é uma das canções prediletas dele. O programa não começou ainda, mas Nandão, vamos dedicar esses três primeiros minutos do Ronca Ronca a um dos mais queridos casais que nós temos no Jumboteco, Shazam e Gabi, que hoje completam 2 anos de matrimônio, meu amigo. E o nosso presente vai em forma de som. Não tem outro também, né? Você poderia externar ao casal? Gabi, parceiraça, né? E o Léo, mais parceiro ainda. Um beijo grande, parabéns pelos... quantos anos? Dois. Ah, dois. Viu o Gil ali na cabine da nave? Muito elegante. É a passagem de som, Gil. Song for My Father, de Horace Silver. Então, vamos começar então? Faz favor. Upside down, snow vision, ha cha cha cha. He's an old man. did it on a reel of tape. You caught the mug who did it, the forgery, and the babe in charge of larceny. So the FBI, they rewarded him because they like a guy who will stab a friend. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Ainda no programa de hoje daremos, Nandão, os quatro felizardos, dois de São Paulo, dois de Belo Horizonte, cada um com ingresso para o Little Joy, 29 em Sumpa e dia 30 em Belo Horizonte. A rapaziada que mandou a participação na promoção por cartas. Curadoria de cartas já foi chamada para uma hora extra hoje aqui, não? Tava parecendo o caminhão do Faustão, né? De tanta carta. E ganha uma hora extra, essa coisa assim? Não, não, ganha um lanche, parece. Ganha o quê? Misto quente. E quem participou por e-mail, terça-feira passada no programa, será contactado amanhã, fechando a promoção com quatro ingressos, dois por cartas, dois pela internet, para São Paulo 29, quinta-feira, e Belo Horizonte, sexta-feira, dia 30. E a essa hora o pau já está comendo em Porto Alegre. É a estreia do Joinha. Ah, é hoje, é, né? É, o bicho está pegando lá essa hora, meu amigo. Aí o fundo, Kid Creole and the Coconuts. On a reel of tape, you caught the mug who did the forgery and the babe in charge of larceny. So the FBI, they rewarded him because they like a guy who will stab a friend. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 27 de janeiro de 2009. Para toda a galáxia, por oifm.com.br. E também ao vivo para o seu radinho, então para o seu home teacher. Belo Horizonte, BH 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória Vex 105.7. Por onde acontece a participação da nossa torcida, Nandão? Através do nosso bom e velho site, oefm.com.br. Selecione Fale Conosco, depois Rio de Janeiro, e participe. Muita gente já aqui comentando. Você vai estar em BH essa semana? Positivo e operante. Muita gente dizendo que vai marcar presença. Oi, Genilson, lá de Santa Luzia. Marcelo Ezequiel, Tonho, parece que é aniversário da namorada dele hoje. Opa. Um beijo, Zirigdum. Zirigdum, hein? Bruno. O Zirigdum é dele ou é seu? Não, é meu, é meu. Ah, tá. Na verdade, do Mussum, né, eu acho, não sei. É, e aí tem um Pederneiras aí pra gente começar um negócio? Pederneiras falou que ia estar por aí, rapaz. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Yes. Well, we have a telegram here. Agora, dizem os entendidos que não para mais chover no Brasil, né? Salvador chove há 18 anos, sem parar. Tá ligado nesse lance de clima, não sei o quê? O verão ainda não chegou, né? Olha que coisinha fofa essa aqui, ó. Stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside, with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch spelt backwards is dog, not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford? On bended knees and pray to the Lord. Fat pig priest, sanctimonious smiles. He takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they've done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion. Your religion. Of a sensible word, and what's worse, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Oi, FM. Tira o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Não. Pode ser de novo, Nandão? Nandão, tudo certo. Segura, tira o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Anger. E lembrando também que a promoção por cartas para o show do Little Joy, dia 6... no Rio de Janeiro, Circo Voador, continua valendo até o programa da semana que vem, dia 3. Por falar nisso, captou o marketing da promoção? E a Mariana... Então, mais adiante, vamos passar o endereço da UFM, para onde, principalmente, os nossos ouvintes do Rio de Janeiro podem enviar sua missiva. Diga lá. A Mariana falou que não entendeu nada quando viu no anúncio do show do Little Joy no Circo, dia 6, que a abertura seria do Ronca Ronca. Como assim? Ah, é? É isso aí. O programa vai estar lá, não é isso? Nós estaremos lá. Representado pelos pickups, é isso? Como estaremos amanhã em São Paulo, quinta-feira em São Paulo e sexta-feira em Belo Horizonte. E dia 6 no Circo Voador. Fazendo esquenta, é isso? É, é. Beleza. Fazendo programa, né? Tem encosta? Tem um encosta aí pra botar lá? É, vai ter, né? Não vai. O pessoal de São Paulo já fica acostumado. O que, que vai acontecer ali, né? Na Clash. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Sim. Não, mas só encosta, hein? Tá. Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Mandou na nossa reunião pré-produção do programa, que a gente chega... Isso aí, malandro. Vai. Are you ready for this? Go! A gente chega aqui às 8 horas. We are here. 2 horas antes do programa para acertar o não caminho do Jumboteco. E nós combinamos de dedicar o programa. O início foi ao Shazam e a Gabi, que hoje dão de cara com 2 anos de matrimônio. Mas o programa é dedicado a outro ouvinte nosso de muito tempo, uma lenda, Gensirico, que faz aniversário amanhã, dia 28. E eu combinei com o Nando, pô, no finalzinho do programa, perto de meia-noite, vamos dedicar o programa inteiro que passou a mais uma velhinha que o Sirico vai soprar amanhã. Por que você fez isso agora? Hein? Por que você fez isso agora, então? É, pois é, porque eu falei assim, não, a gente vai se esquecer. Ah, que a gente faz não uma... confia em mim, né? Não, nem, nem em mim, mas entendi. Certamente a gente deixaria passar a oportunidade. E como o Sirico é um homem do campo... É, ele dorme cedo. Um homem da roça, exatamente, tem isso também. E tem um gosto musical muito particular, vamos dedicar logo a ele... Ficou meu zóio essa passagem quando o champanhe corria rodo nas arta roda da granfinagem. E logo chegou o peão trazendo na testa o pó da viagem. Pediu uma pinga para o garçom que era pra rebater a viagem. Levantou a mofadinha, falou pro dono, eu não tenho fé. Quando um caboclo que não se enxerga, num lugar desse vem por os pés. Senhor que é o dono da casa, não deixa entrar um homem qualquer. Principalmente nesta ocasião, que está presente o rei do café. E aí vai embora a história, vai embora aí. Ele se apresentou que ele era outro é o rei do café, ele era o rei do gado. Rei do gado, então ele tinha mais dinheiro do que o rei do café ainda. Esse é o assunto da moda. Ah, sim, no Rio Paraná nós tivemos nesse... No Maracanãzinho, festival, não esse ano, no outro ano passado. É, Festival da Canção. É, também fomos com o maestro Duplá. É, o maestro Duplá. Ah, sim, você perguntou por que foi vaiado. Lá é assim, nós não conhecíamos o que era festival. Então fomos só para conhecer como é que é festival. Então eles vaiaram nós sem conhecer a dupla, sem conhecer a moda. É, antes de cantar já vaiaram. É, já vaiou. Então o maestro falou, você não repara que vai aqui a prausa. Não, nós vamos... Então cantemos. Interessou que foi pro mundo todo, né? Foi em Bratel, Então você lembra como é que é o versinho, né? Paraná correndo cedo, vem descendo a cachoeira, rolando espuma de areia. Essa aí nós cantamos só lá na canção. É, na canção. Bar. Eu sei que é os tribilinhos. Ai, barranca do Rio Paraná, ai, barranca do Rio Paraná. Orquestra, assim, mas nós ficamos até meio sem graça depois de cantar ela. Essa moda aqui é bonita, assim, só pra festival, né? É. Mas festival não é pra assim, artista que tem nome, assim, mas vão esses artistas novos pra pegar nome. E fica até mal o artista já de nome entrar em festival. Eu acho, assim, eu também. Você também? Também. Então empatou, coluna do meio. E, sim, nessas viagens que a gente viajou sempre, deu pra ganhar dinheiro. E com a viola que nós temos, tudo que nós temos hoje, estudamos filho e estamos vivendo, garantir futuro é com a viola. Fica milionário com Ronca, ronca. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2, neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. No. Papo de carnaval, né, meu amigo? Lembrando que o Ronca Ronca Festa volta ao Estrela da Lapa no dia 13 de março. Uma edição para lá de especial, comemorando 3 anos do Jumboteco aqui na Oi FM. Vamos passar a nossa audiência, Anandão, o endereço do FM, para onde os interessados no show do Little Joy, que está estreando no Brasa nesse exato instante, em Porto Alegre, podem enviar a participação. E a participação é simples, continua da semana passada. Envie para a gente uma sequência de 3 músicas, qualquer uma, qualquer sequência, qualquer música, qualquer intérprete. Pode dar? Dá, garoto. Valendo ainda 2 ingressos para Little Joy, dia 6, no Circo Voador. Apenas por cartas. A promoção pela internet nós fizemos terça-feira passada e colocamos a tampa nela. Valendo ainda por cartas. Envie a sua para Oi FM, programa Ronca Ronca. Oi FM, programa Ronca Ronca. Rua Jangadeiros 48. Rua Jangadeiros 48. CEP 22420. 010, Ipanema, Rio de Janeiro. CEP 22420 010, Ipanema, Rio de Janeiro. Que brasa isso aqui, hein? Túlio tá de olho em cima dos meus discos, né, cara? Tá, tá de bicho aqui. É, cara. A butuquinha ligada. Tem gente embarcada em plataforma de petróleo ouvindo o programa. Diz aí, Nandão, qual é a história? Alex Ponciano tá lá em Macaé, ouvinte das antigas, desde a época do Radiola. Ele tá embarcado em Campos dos Goitacazes, cara, aqui no litoral do Rio de Janeiro. Ele fica lá até 6h30 da manhã, e aí ele tá ouvindo o programa através da internet. E ele tá pedindo Almir Neto ou alguma coisa do Sidney Magal. Terça-feira que vem a gente mata o desejo dele, ainda mais se ele estiver lá, né? Que loucura, hein? Mas ele falou uma história interessante, que ele não sabia do programa, né? É, na internet não, ele foi pagar a conta dele, do Oi, e aí descobriu na internet que o programa também estava rolando lá. Mas ele já é ouvinte do rádio há um bom tempo. E ficou mais feliz que pinto no lixo, oh, yeah, ouvindo os programas antigos e os arquivos. O cara deve estar uns 5 quilômetros aqui, assim, né? É, quase ali perto de Manaus, né? É, por aí. Lembrando que os CDs do Little Joy que nós fizemos a promoção terça-feira passada já foram devidamente enviados. E esse disco do Little Joy que está tocando aqui é uma edição em vinil do disco. E hoje, nosso amigo Marcelo Chelsea, Nandão, que já fez um programa histórico com a gente aqui, diz que o CD tá vendendo mais que banana em fim de feira. Manja aquela promoção de banana? Foi Som Livre? E oh yes. Ah, Som legal. Livre apresenta. Seek your way and go. Set by the ivory sand. E além da promoção por cartas para o show do Little Joy dia 6, temos outras, né, Nandão? Já tá com cardápio preparado aí. Mas adiante a gente fala delas, então. Mas aproveitando aqui, tem a gravação do programa terça-feira passada. Você lembra que eu paguei um micaço aqui? Ah, vou ilustrar, não trouxe o disco, não sei o que, babá. Uhum. Vamos voltar à gravação que nós fizemos? Faz favor. Mas, Nandão, mais uma vez falando do filme Eu Não Estou Lá, do Todd Haynes. Sei. O DVD lançado no Brasil do filme, são 2 discos, e o segundo, cheio de material extra, e vem o filme inteiramente comentado pelo pelo diretor. Uhum. Ele conta a história toda, de como que atravessou os Estados Unidos para o outro lado de Nova York e foi ouvindo Bob Dylan, e ele ficou profundamente entusiasmado com o que ele ouviu, por mais que ele já conhecesse. Chegou lá na outra ponta com a certeza que faria um filme e começou a trabalhar isso no final de 99. Sim. Aí foi correr atrás dos atores. Ele já tinha ideia de que a personalidade do Bob Dylan seria dividido por vários atores e atrizes, né? Uhum. Então ele chegou ao Heath Ledger, que tinha acabado de fazer o Cowboy. Você viu o Cowboy da Montanha? Brokeback, não. Não viu, não, é? Não. A gravação tá boa, né? Não, do programa de terça-feira passada. É, sim. Bom, eu também não vi o Cowboy, mas ele tava querendo ficar 2 anos parado. Pra? Pra fazer um filme, sobre um longa-metragem sobre um ídolo que ele tinha naquele instante. Uhum. Que era? E falou pro Todd Haynes, pô, bonitão, não vai dar pra aceitar o seu convite, porque eu vou cair de boca nesse projeto, que é fazer um filme, longa-metragem, exatamente sobre esse cidadão aqui, que ele é doidinho por ele. Era, né? Continua sendo. I never felt magic crazy since. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered. But through the people I have known. Oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. Ronca, ronca. Papo de apocalipse, não, né? Mas enfim, o nosso queridíssimo Heath Ledger estava completamente ensandecido por fazer um filme longa-metragem sobre Nick Drake. E sai em breve uma compilação, um tributo pelo selo do Jack Johnson ao Nick Drake. E vai ter uma trozobinha do Heath Ledger também enfiada a trozoba nesse tributo. Que isso, cara? É, e o Coringa dele vai faturar um monte de coisa aí, né? Sim. Já tá faturando, né? Sim. Uma lenda, o Heath Ledger. Mas o que aconteceu? Ele, o Heath Ledger, deu de cara com os problemas que o Todd Haynes estava tendo e teve até a finalização do Eu Não Estou Lá, que ele desistiu, né? O bagulho neurótico. Cansou de liberação. Começar, né? É, exatamente. Ele botou o pezinho e deixou voltar. Entendi. E agora a maior loucura é o seguinte, cara. Muito doido isso, cara. Tanto Nick Drake quanto Heath Ledger tiveram uma morte completamente inesperada e sob as mesmas circunstâncias. Parece os carinhas do Allman Brothers, né? Que subiram pra bater papo com Cartola e... Jimi Hendrix. Cartola aí? Jimi Hendrix. Num acidente de moto no mesmo lugar. Os dois empacotaram um acidente de moto igual e no mesmo lugar. Mas enfim, tanto o Heath Ledger quanto o Nick Drake subiram por um coquetel de antidepressivo, sem receita, sem acompanhamento, a base da loucura, da tristeza, da depressão mesmo. O Heath Ledger estava completamente arrasado pela separação da mulher, da separação da filha e o sucesso, desespero, do, né? O sucesso do cowboy. Ele, e aí nesse momento ele era igual ao Nick Drake. Um cara que foi arrastado para a música pelo talento dele e na época foi absolutamente deixado de lado. Os discos do Nick Drake só apareceram anos depois como um material realmente de qualidade. Ali no início dos anos 70 isso aí não valia nada, meu amigo. A música que nós ouvimos tem a participação do John Cale, do Velvet Underground, no piano. E o Nick Drake foi arrastado mesmo pro show business. Pelo Joe Boyd, um cara que fez a história de várias bandas importantes dentro dessa onda folk criada no início dos anos 70, Fairport Convention, ele próprio, Nick Drake. E o Nick Drake era um cara muito tímido, existem vários livros sobre ele. E ele chegava, imagina, o Nick Drake, sem esse tipo de som, de banda, chegando ele e o violãozinho dele, em universidades inglesas, não sei o que, bababá, chegava lá, e aquela falação, né? Gererém. É, manguaça, maluco, não sei o que. E ele, ninguém ouvindo Paul Newman, né? E ele, o Joe Boyd fala isso no livro dele, White Bicycles. Aí, eu também não percebia que ele estava diminuindo o som. Ele olhava para baixo, olhava pro sapatinho dele, todo sujo, não sei o que, bababá. Pegava o violão e ia embora. Também ninguém percebia que ele ia embora. Aí, né? Maluco! É, Viu a parada do De Leve lá no... É, eu fiquei sabendo. É. Tem algum comentário? Ah, pô, besteira. Teu amigo, né, o De Leve? Nosso amigo, nosso já fez aqui. Nosso amigo. Já fez a festa Ronca Ronca no Odisseia, já esteve no programa, no estúdio. Tá com um filhinho lindo, cara, o Juan. Vai completar um ano, acho, se não me engano. Mas ali é o exemplo máximo da, da falta de adequação de um ao outro, do outro a um. O De Leve, pra quem conhece o que ele faz, o jeito da música dele, sobre o que ele fala, levar pra uma turma que provavelmente jamais ouviu falar em De Leve, equivale a Tereza Cristina, extraordinária sambista carioca, sonorizar uma convenção do Iron Maiden. Tem noção, assim, do que vai acontecer com a nossa musa? Eu acho que ele foi um caso isolado, assim, um ponto. Vamos falar da música do De Leve em breve. Em breve eu vou falar da música do De Leve no A gente fala há muito tempo, né? É verdade, a long time ago. fala inglês? Aliás, não. ainda não fechei o curso. Beleza. Vem cá, tem Jefferson Airplane às 11 horas? Que hora a gente vai lá? Daqui a 10 minutos. Opa! É, o Nick Drake é um espetáculo, mas vamos dar uma turbinada? Vamos apertar o parafuso ou não dá? Vai, garoto. Vai. Não adianta ser gostoso, oh não. Essa menina não quer dar pra mim. Ela diz não, não, não, não, não, baby. Ah, se não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu já tentei de tudo, mas ela me disse não. Não adianta ser gostoso, ah não. Essa menina não quer dar pra mim. Ela diz não, não, não, não, não, baby. Ah, se não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu já tentei de tudo, mas ela me disse não. Para de brincar comigo. Stop fucking around! Se lembra que terça-feira passada eu disse que estava com o disco do Little Quail, que está voltando. Você falou Little não sei o quê. Little Joy. Ah, é. Aí você falou, não, tá falando patatada aí, mano. É. É, mas o Little Quail tá aqui. E acabei não tocando. E hoje, aí está o trio de volta. Então, depois da Bolívia, então, a gente passa o menu, a bula, para as promoções de hoje. A última edição do Estúdio RJ no Cinematec, sábado agora. Temos Rogério Skylab, no seu novíssimo projeto, que ele fez a gentileza, mais uma vez, uma ação carinhosa do Skylab com Ronca Ronca, e mandou o disco pra gente. Vamos mostrar ainda hoje no Ronquinho. Esse é o Little Quail, num disco lançado em 94, 15 anos atrás, tá bom? E aí, Nandão, o que acontece, meu amigo? Do Little Quail, a gente faz uma ponte para isso aqui, ó. Oh, mexer comigo. Eu não posso fugir de mim. Eu não quero que gritem comigo. Eu não quero que riam de mim. Eu não quero que falem. Eu não quero que digam. Mentira só. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Pô, ficou bom isso, hein? O Mad Professor com os Titãs. Bota de novo, Nandão, por favor. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Finalmente você viu lá, né? Mas na hora, hein? Imagens da televisão. Não, sempre atrasadinho pra Dedéu, né, cara? Lamentável. Agora, nós estamos falando para 11 cidades no Brasil. Para toda a galáxia. Por oifm.com.br. Estamos ao vivo. Qual é o som, Nandão? 10h57. 3 minutos pra Bolívia? Yeah. Não é tentar o suicídio. Tem impressão, Nandão, que os participantes do Jumboteco hoje, com a lotação completa, gostam de música. Esse é o primeiro detalhe. Tem interesse pela informação, de conhecer novos sons, de resgatar os velhos, de correr atrás dos buraquinhos, das coisas obscuras. Enfim, procurar sair do que nos é enfiado pela goela. Então, meu amigo, para nossa audiência, para essa turma, assistir ao filme A Vida Até Parece Uma Festa do Branco Melo, que conta a história dos Titãs, é o... Vou falar baixinho, tá? Vou tirar o som. É obrigatório. Não dá pra perder. Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Não dá pra perder. Não dá pra saber. Ah, é, o Nando viu, me disse que é legal, que aparece não sei o quê, não sei o quê. Não, tem que assistir, tem que ver a história contada pela música, pelas imagens, uma edição muito bacana. Outras pessoas, evidentemente, trabalham no filme, fizeram um artefato cinematográfico de primeiríssima qualidade. Para quem gosta de música, como eu disse, não precisa gostar dos Titãs, não. Pode, inclusive, não gostar. Pô, Titãs é chato pra caramba. Mas vai assistir o filme, porque é a história do Brasil nos últimos anos. E é a história de uma banda. Banda foda, mesmo, sinistra, mano. Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou não? São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lugar. E aí, se você... eu entrevistei o Branco pra falar sobre o filme. Ele falou que desde 80, sei lá, quando eles começaram, ele já veio com esse papo mesmo, de pô, daqui a tantos anos a gente vai fazer um... Vai ter o registro de tudo pra fazer um filme. É, essa noção histórica dele é fundamental. Muito legal. E como eu escrevi no Tico Tico, é importante pra garotada. Eu já disse, não precisa gostar de Titãs, mas você assistir o que é a história de uma banda que provavelmente, como os Titãs e outras tantas que a gente pode citar aqui, do Brasil e de fora, esse tipo de grupo não vai existir mais. Claro. Uma banda que dure 20 anos, 25 anos, acabou, a música é outra, a história mudou, o disco virou o lado, a página, muitas foram puladas, não vai existir mais banda com 25 anos de história, não vai mesmo, né? A estrutura da música é outra, não comporta mais esse tipo de coisa. Então, mas a importância é exatamente essa, você está vendo um fato que não vai ser repetido. E como é que é o negócio de banda? Acontece, lança um disco e acaba. Durante o disco acaba, não precisa nem lançar, tá gravando, cada um vai num projeto solo. Não, não era assim. Como é que era? Porra, você ficava 8 malucos, cada um atirando para um lado, mas ao mesmo tempo os tirinhos todos batiam no mesmo alvo. Aí tem separação, tem morte, dor, sucesso, insucesso, porrada. E a banda seguindo, a banda seguindo. Né? Eles passaram por tudo, praticamente tudo. Esse é o detalhe, né? Para as pessoas perceberem o que é uma banda. Como que uma banda acontece? Basta assistir o filme. Pô, deixa eu pedir, pelo amor de Deus. Pede, Nandão, porra. Caralho, foda. Quando o Lobão veio, eu lembrei dessa história. Foi a primeira fita que eu ganhei de rock nacional. Foi do Lobão, Vida Bandida. Eu ganhei as três da minha mãe. Lobão, Vida Bandida, Paralamas com Selvagem. E essa daí, cassete, Jesus Não Tem Dentes no País do Manguela. E a música que eu mais gostava desse disco era Nome aos Bois. Você pode colocar? Dilcinha, um beijo também, Tia Ignacia. Ela que patrocinou. Esse é um vinil. Nome aos Bois. Eu não achei o CD rapidinho quando eu tava em casa, o vinil tava sujo pra dedé, eu lavei. Tá bonito. Tá. Qual é? Cadê? Qual é o lado? Nome aos Bois, não sei, tem que ver. Procura aqui, ó. Ele não vai pra Bolívia, não? Vamos. Não, mas vamos fazer essa grosseria no ar. Cara, demais. Qual é o lado? É a última aqui. É uma das últimas. Na grosseria? Vai. Pô, mas vai cortar essa? Não. Puta que pariu, meu amigo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Charles Gavan e eu também estou aqui no Ronca Ronca com o nosso querido Maurício Valadares. É isso aí, um abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Salgado, Mussolini, Truman, Khomeini, Reagan, Chávez. Oi FM. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. Deixa ele, deixa ele. As árvores somos. Somos nós. Pô, cai como uma vulva isso aí, isso aí. Ah, mas o detalhe demais. Que eu colei o Little Quail aos Titãs. Sim. E que provavelmente as novíssimas gerações do Jumboteco não sabem, é que o disco do Little Quail foi lançado pelo selo dos Titãs, o Banguela, com a produção do Miranda. Então há 15 anos atrás, ou mais, uma das preocupações dos Titãs era mostrar a nova produção da música brasileira. E isso eles fizeram durante um certo tempo. Então é um detalhe que não passa. É verdade, Banguela, né, cara? Exatamente. E isso mostra, é mais um detalhe da mega, ultra, gigante história dos Titãs no Brasil. E as promoções? Pois é. Ah, você suscitou uma dúvida, meu jovem. Muitas pessoas estão perguntando se a participação via carta que rolou durante toda a semana continua valendo para as próximas. Aliás, para a próxima. Vale, tá valendo. Então, pro Rio, né? Pro show do Rio. Isso. Quem mandou durante essa semana para o show do Rio continua concorrendo com as que chegarem na nova leva. E a curadoria tá trabalhando aqui? Completamente desorientada, muita gente. Olha ali, Nandão. É. Dá um toque no Macedo aí pra levar uma água. Baias, é. Chama tá o Macedo uma... aí. Não, acho que o Macedo. Firmino! Diz o que é ou não. São sempre os mesmos golpes. Sinistro esse, pra caramba. Esse eu não conheço. Quem é ele? Firmino, a pinta tá sua. Mudou o turno, mudou o turno. Vamos levar uma aguinha, pão de queijo ali pra dar uma inchada. Curadoria e a co-curadoria em hora extra, separando as cartas. Mais adiante, até meia-noite, nós vamos dar os dois felizardos para São Paulo, dia 29, e BH, 30. Little Joy, segunda data em São Paulo, dia 29. E a de Belo Horizonte, dia 30, com Ronca Ronca sonorizando o antes, o durante e o depois. O que mais diz a nossa torcida? Mais ou menos isso. Vamos liberar logo as promoções ou não? É... Estúdio RJ, Skylove, essa coisa toda. Quem? Skylove. Vamos. But now you come to me. Oi FM. Queria que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. É lógico. É, Nandão, atende o nosso amigo aqui de BH, por favor. Estamos no ar, tá, Nandão? Microfone aberto, hein? Olha o baixo de ando meio desligado aí. E outros tantos. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Que pressão, hein, meu amigo? When love runs high in this time, give it to me easy. Esse é o grupo The Zombies, que pode perfeitamente se juntar a uns outros 12 ou 13 nomes e a gente fazer um Ronca Ronca especial de bandas praticamente nomes, intérpretes, produtores praticamente desconhecidos ou muito obscuros, e que estão sendo ressuscitados agora, nos anos 2000. Uhum. O Nick Drake foi ressuscitado nos anos 90, ali no final dos 80. Agora, essa turma... O curioso, quando o Amarante esteve aqui com o Fabrício, eles citaram os Zombies ali numa hora, e muita gente vem falando dos Zombies, como muita gente vem falando de, como eu disse, grupos desconhecidos, muito obscuros, que hoje formatam, alavancam, brifam e startam o som que o pessoal que está começando na empreitada quer fazer. A última Mojo que nós comentamos aqui, a edição especial da Motown, com seu amigo Stevie Wonder na capa, junto a Diana Ross e Marvin Gaye, vem uma crítica de um disco onde o crachá do Caboclinho, da banda The Phantom Band, eles são definidos como realizadores do seguinte tipo de som: Krautfolk. Krautfolk. A música germânica do Ken, Guruguru, Amondu, folk. Entendeu a mistureba? Oh, yeah. Então a onda é essa. Então os Zombies não tem nada de kraut, mas tem de folk. E tem, sobretudo, muito mais do que de folk, tem esse tipo de arranjo, esse tipo de sonoridade. Que vai bater lá atrás com Beach Boys, vai bater lá atrás com um monte de gente que a gente costuma mostrar aqui no Ronca Ronca. Dá pra fazer tranquilamente 2 horas só com essa rapaziada, que há 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás ninguém falava, ninguém ouvia. Ah, The Zombies? The Zombies do Mato, é isso? Nação The Zombies, lá de Recife. Cara, dá pra fazer uma analogia? Dá. Sempre falando dessa coisa, né? Alguém começa a falar e de repente começa a ressuscitar o seu amigo Fred Dorey, o grande Fred Dorey. Falei com ele hoje, inclusive. Que você citou naquele artigozinho da Gisele, coisa e tal, lá no blog do Ronca Ronca. Ele conta isso no livro muito bem, que tem uma galera que sai pelo mundo procurando novas ondas, cansada desses lugares super crowdados, Havaí, onde está todo mundo lá. Os caras saem por aí procurando novas ondas. E aí descobrem em alguns lugares e todo mundo vai atrás. E os caras vão atrás da música, mais ou menos isso, né? Tem alguém que fica ali, porra, não aguento mais. Aí o cara vai procurando, de repente encontra, e todo mundo começa a ouvir aquela coisa, né? Mas é isso aí mesmo. Mas eu acho que na música existem determinadas conexões muito particulares, que é a coisa do som, é a coisa do... Porque assim como o cara se cansa de um determinado lugar para pegar onda, que é no caso do Dorey, eu acho que existe algo que paira sobre todo mundo que ouve música, que vai saturando, né? Você vai sedimentando. Então, essa onda folk, o kraut folk, é o último grito do folk. A gente vem falando disso há quanto tempo aqui, né? Yeah. E vários exemplos estão aí. A Malu, talvez seja o principal exemplo do Brasil. O interesse pelo Sérgio Sampaio hoje, que passa pelo cérebro eletrônico. O Zé mandou um e-mail hoje querendo mais música do Sérgio Sampaio, que passa por esse tipo de produção. Como o disco do Alves Baianos foi eleito principal, se lembra, na Rolling Stone? Yeah. Primeiro disco, né, o mais endeusado disco da música brasileira. Isso não aconteceria 10 anos atrás. Então eu acho que a música traz esse tipo de entendimento. As coisas vão se saturando. Então a gente vem de anos de música eletrônica. Uhum. A gente vem de anos de uma música pesada. Né, onde esse tipo de som aqui, de piano, de arranjo, estava completamente afastado. Pouquíssima gente fazia esse tipo de música, tanto aqui quanto lá fora. Sei lá, por aqui a gente pode ligar isso aqui a Lô Borges, ao Milton Nascimento do Clube da Esquina, totalmente. Mas isso é anos 70. Então, nos últimos anos, esse tipo de som ficou completamente engavetado e já vem sendo descoberto. E é como eu disse, a gente pode fazer tranquilamente 2 horas de programa só com esses novos artistas, produtores, Van Dyke Parks, enfim, posso falar um monte de gente aqui que felizmente as pessoas estão conhecendo. E a promoção que é bom, é isso aí. Não vamos falar, não? Porra, Sky. Vai falar de Sky, Love? É, Sky. É, qual é o papo? O cara tá lançando uma nova banda, é isso mesmo? Isso. Sky Girls. Esse cara é demais, né? A música é chamada Vazio Bom e ele tá liberando pra quinta-feira, dia 29, depois de amanhã, lá no Cinematec Jam Club aqui em Botafogo. Vocês podem sortear 2 convites. Mais detalhes tem lá no rota66.com.br/Skylab. Certo? Então a gente vai sortear 2 convites. Tem perguntinha ou não? Não, né? Eu quero ir ao show do novo projeto do Skylab. A curadoria tá trabalhando pra caramba. Olha só, tinha uma coisa da semana passada. Você falou que prefere a interpretação do Jack Nixon pro Coringa do que do Heath Ledger. Jack Nicholson. Do hit, como é que é o nome? Heath Ledger. Jesse Lever, eu prefiro. Eu acho que a interpretação do Heath Ledger é exemplar, é inesquecível. Sim. Mas ela se baseia, além dele ser um artista espetacular, um ator monumental, se baseia muito nessas modernidades do cinema, de fotografia, de edição, de maquiagem. Uhum. Por mais que ele tenha sido, ainda é. Um grande ator. Já o Nico? O Nico tava peladinho, era só ele. Era a fuça dele mesmo. E ali eu acho que, entendi, sabe, se botar o Ledger peladinho e o Nico peladinho, sim, vai ficar ruim pro Ledger. Manjo. Entendi. Aí, bonitão, tu é o Coringa agora. Nico, você também. 1, 2, 3 já, valendo. Pau no burro. Valendo! E aí? Entendi. Tá, mas o que vai ter lá no estúdio RJ, meu camarada? Você tá perguntando pra mim. Tá todo mundo querendo fazer isso hoje, meu amigo. Situação. Vamos ouvir a música do nosso ídolo. Tem ele aí, o Skylab. Pô, pela madrugada. De cueca, pra introduzir. Tá, e lembrando que o Estúdio RJ... É o Bota Tampa, a última edição do Estúdio RJ no Cinemateca. Dia 31, sábado. Temporada vitoriosa pra dedéu do Estúdio SP no Rio de Janeiro. Passei lá sábado passado no Cérebro Eletrônico. O Bife, Plínio, toda a rapaziada, né? Todo mundo. Hermano. Aquela fotinha do Hermano de lá? Positivo e operante. Ficou bem? É interessante. Acertei? A do Skank ficou melhor. Agora vai ter Love Trio, é isso? Sábado, dia 31, lá no Cinematec Junk Club. A gente também sorteando quantos? 5 duplos. Alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Bom, então já é sinal verde, né? Basta dizer que quero ir à edição derradeira do Estúdio RJ no Cinematec, ou então Skylab, com seu novício, um projeto também no Cinematec. Um é quinta, outro é sábado, é isso, não é? Perfeito. Isso aqui ao fundo não é uma banda nova não, tá? Isso foi gravado há 68... 40 aninhos, até. Então escolha Rogério Skylab, quinta no Cinematec, ou qual é o cardápio, Nandão, da saideira do Estúdio RJ? Do Estúdio RJ, Love Trio. Uma banda americana, né? O que mais? Estadunidense. Ah, vai ter muita gente lá, malandragem. Plínio Profeta, DJ Presidente, Los Bife. Lula. Sábado, dia 31, lá no Cinematec Junk Club, ali em Botafogo. Valendo 5 ingressos duplos, mais um par para Skylove, Skygirls, né? Uma banda nova do Skylab, lá no Cinematec também na quinta-feira. Já tô bem mais tranquilo, Nandão, com a homenagem que a gente já fez ao Sirico. A gente não corre o risco de vacilar. Então, essa é a novíssima aventura da lenda Rogério Skylab. Fazinho grande, fazinho sozinho, fazinho em você, fazinho em mim, fazinho dentro, fazinho em si, fazinho canta, fazinho diz, eu tenho muita vontade de rir, fazinho no meio, fazinho no fim, é todo vazio dentro de mim, é todo vazio dentro de mim.

FM. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. Bota de novo, bota, Nandão. Só encosta, hein? Mostramos terça-feira passada The Cure no Peel Session, 12 polegadas, com um som de estremecer as estruturas, meu amigo. Vai. Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Duas promoções no ar. É um ingresso pro Skylab? Um par de dois? Um par de dois. Pra Skylab, quinta-feira, se eu não visse um projeto, mostramos a música aqui, quinta-feira no Cinematec. E cinco duplos para a edição Saideira, do Estúdio RJ, também no Cinematec, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Basta dizer, eu quero Skylab, eu quero a Saideira do Estúdio RJ, como atração internacional. Como é que é a participação? Por onde é que acontece a paradinha? Acontece pela internet, no nosso site, oefm.com.br. Chega lá, seleciona, como você sabe, fale conosco. Depois Rio de Janeiro e participe, como fez o Lismar Santos, o Tânia, a diretoria lá da Rainha Guilhermina, Túlio, tem muita gente por aqui. Túlio tá com as butucas ligadas nos discos, né, cara? É, meu brother. Saudão, né? Hã? Saudão? Saudão. Já mostramos várias novidades, muita velharia. Agora, Nandão, pra você, um petisco, uma pepita especial, ultra mega exclusiva do Ronquinho. Que isso, cara? É. Não tem nem internet. Que papo é esse? É. E é disquinho mesmo. É mesmo? É o que é isso aqui? Tem noção? Tem loção do que é isso? Não. E é um mega amigo do Ronca Ronca. Aliás, são dois, porque nessa faixa, eu vou dizer o que, que é depois, tem a participação de outra lenda do Ronca Ronca. Tá preparado? Vê se você reconhece. Deixa o microfone aberto, quando ele entrar falando, cantando, você identifica o boneco. Nem ele sabe que tem isso. Falei pra alertar, cantei só pra te consolar. Hein? Ok. Rizei. Parte 1, beleza. Parte 2 agora. Cantei esse samba pra te libertar. Cantei esse samba pra te libertar. Tô saindo desse hospício chamado Babilônia. Chega, cansei dessa camisa de força. Uma pra cada dia, uma pra cada momento. Pra te manter atado, limitado a todo tempo. Pra mim chega. Cansei dessa camisa de força. Nada? Não, ok, mas eu quero saber quem é o resto. Não, não, só esse. Ah, é só esse? É o novo desse aí? Não, não. Ah, é uma coletânea? Participação especial. Falei pra te consolar. Cantei pra me concentrar. Rezei esse samba pra te libertar. Rezei esse samba pra te libertar. Tô saindo desse hospício chamado Babilônia. Chega, cansei dessa camisa de força. Uma pra cada dia, uma pra cada momento. Pra te manter atado, limitado a menos de 10% do seu potencial, como um animal selvagem dentro de um pequeno apartamento. Apertado, dopado, alienado. Alma sem alimento. Cantei pra te alertar. Falei pra te consolar. Cantei pra me concentrar. Rezei esse samba pra te libertar. Rezei esse samba pra te libertar. Rezei esse samba pra te libertar. Oi, FM. Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM, vamos que vamos. Oh, yeah. Agora, Nandão, cai direto aqui na faixa 18 e lê os créditos. 18 credits. Cassim, Programming, Keyboards, Acoustic Bass e coisa e tal. Benegão vocal. Que barato, hein, cara? É. Mas que bodega é essa, meu brother? Agora completa a informação. Putz grila, meu irmão. Não tenho a mínima ideia do que seja. Aqui à esquerda tem todos os créditos. Jim Nakahara. Aí, as letrinhas à esquerda. As letrinhas à esquerda aí. É, pô. Ai, ai, ai. Pô, só dá ele aqui, hein? É esse mesmo? Ele quem? Ah, ele? Kamal? Kamal. Esse é um disco que saiu, acho que nem saiu lá ainda, lá na Terra do Sol. Sim. Momento Japoronco total no Ronca Ronca. É um trabalho que o Cassim vem fazendo há muito tempo, de sonorizar desenho animado. Que isso, cara? O negócio é espichado. São, no mínimo, dois volumes em disco, sonorizando a trozobinha da imagem. Tá lendo mais aí os créditos? Tem mais gente que você quer ouvir? Gabriel Muzak, Talma, Bidu Cordeiro, seu grande amigo. Todo mundo, Stefan San Juan. Muita gente. Mas que papo é esse? Tá fazendo desenho japonês lá na Terra, meu brother? É, sonorizando a bagaça. Japoronga. Aliás, falar Japoronga, não tem um negocinho pra morder, não, cara? Eu tô com uma fominha, cara. Força, uma pra cada dia, uma pra cada momento, pra te manter atado, limitado a menos de 10%. Manda um abraço pro Ricardão, baixista do Patufu, que quer ouvir mais The Cure. Porra, brincadeira, hein? Hein, Ricardão? Manda um abraço pra ele. Porra, abraço grande, querido. Se cuida. Pra te alertar, falei. Outro abraço pra Belo Horizonte. Porra, Mr. Jones, yeah. Pediu pra você entrar em contato quando você chega lá, meu brother. Ah, tá. Agora. Por falar nisso, o que você vai fazer lá, meu camarada? Vamos chegar lá, né? Nós vamos lá nessa, né? Claro. Amanhã a gente vaza, dá um vazário, vai pra São Paulo, faz o som na segunda data do Little Joy. Na Clash, lá no Clash. Uhum. E depois na quinta-feira. Quinta-feira, BH. Na sexta-feira. Sexta-feira, BH. Em Belo Horizonte. Certo. Como é que é? Certo, mano. Mais uma vez o endereço do UFM para participação da nossa torcida, Jumboteco para todos os lados, sobe, desce, capota riada, vidrinho também não sobe, né? Quebrou, né? Tá sabendo que quebrou o vidro? Fiquei sabendo. Tá com furo na fuselagem. Aquela ventania batendo nos cornos, na orelha, aquela remela. Tá bom? En Brooklyn, en el latino, la rumba ya borotea. Oh. FM. É um negócio assim que não conjuga bem com qualquer coisa, não, tá entendendo? Tem o Fabrício aí? Fabrício, essa hora deve estar se descabelando lá em Porto Alegre. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. La Colônia Latina! Tem Eduardo Mota aí? Olá. Alô, galera do Ronca, Sávio Malval. Não, do, Malval, velho. É do vinho, Da lasanha. Não tem vinho. Lasanha, né? Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1h30 da tarde, toda cozida, com milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso, sabe? Perfeito. Valendo a promoção, um par de dois ingressos para Rogério Scalab quinta-feira, seu novo projeto, e cinco ingressos duplos para a saideira do Estúdio RJ, também no Cinematec. Um é quinta, Rogério, e sábado, a saideira do Estúdio RJ no Cinematec. A curadoria já vazou, está enchendo a caveirinha no boteco aqui embaixo, um pé inchado dos marrecos, trabalharam pra dedéu, e nós já chegamos aos quatro nomes, dois de BH e dois de São Paulo, que nos honraram suas cartas para promoção com ingressos para Little Joy, sábado 29, em São Paulo, e dia 30 em Belo Horizonte. Vamos segurar a sensação, né? Que nem o programa lá do... Meu nome, um bocumoco, que ficava o negócio da mulher, dava um flagrante, chegava o namorado, aí... Parou, pessoal! Para, não dá agora não. Segura aí. Grande brejo, não, segura aí. O maior jegue que eu conheço. Mas a história do vinho do Eduardo tem a ver com o que a gente vai falar agora. O Ed Mota, que acabou de participar aqui do programa, um negócio, ele quando quer ofender alguém, mas ofender mesmo. E ao fundo da ofensa. Na alma, no osso. Sei. Ele diz que o camarada é comprador de coletânea e bebedor de vinho, não sei o quê. Ele tem. Comprador de coletânea. Vou ligar pra ele. Comprador de coletânea é uma agressão. É verdade. Faz parte do pacote. Sacanagem. Porra, o cara é um comprador de coletânea e bebe vinho, não sei o quê. Vou ligar pra ele. Aí diz um. Não sei qual é a parada do vinho que ele fala. Sim. Mas essa é a ofensa mais cascuda, mais sinistra que o Eduardo tem. Entendi. Porra, vai fundo mesmo. Sei. Mas só que há coletâneas e coletâneas. Ah. Essa aí ao fundo é uma que provavelmente ele pensaria duas vezes antes de xingar o cara, pensando nessa coletânea que tá ao fundo. Colômbia, The Golden Age of Discos Fuentes. Discos Fuentes foi um selo muito importante na Colômbia, que lançou os principais petiscos sonoros entre 1960 e 76. São 20 faixas, meu amigo, de tirar pica-pau do ovo. Porra, tu é tremendo comprador de coletânea e bebe vinho. Blá, blá, blá. Tem uma vinhetinha aí pra gente? Senta que lá vem a história. O que diz a nossa torcida, Nandão? Acabando o milho, hein? Pois é, o Otânia tá falando pra você tocar alguma vez um disco inteiro na íntegra. Ah, já fez isso? Já, lógico. Não, recentemente não. Não. Bom pra Meirelles, né, meu amigo? É um CD apenas Colômbia, repetindo. Eu coloquei a capa desse disco no Tico Tico recentemente, The Golden Age of Discos Fuentes. Lembrando, hein? Diz aí, Nandão, os quatro nomes. Não, diz agora não. Para. Olha só, rapaz, tem uns negócios que me deixam neurótico. Recentemente eu fui procurar uma trilha sonora que eu gosto muito de um filme que eu gosto mais do que a trilha. E, rapaz, bateu uma sensação esquisitinha pra caramba, você vê? E vamos solicitar... Quanto tempo pra acabar o milho? 5, cara. Sim. Tem que ser mais breve. Bom, então vai ser de saideira, né? Ver se a nossa torcida... Não, vamos deixar pra terça-feira que vem, né? Isso. É, não vai dar, não. Não, então vamos, de repente, durante a semana... A rapaziada dá uma pesquisada e terça-feira que vem a gente passa a informação correta. Enfim, aí eu corri atrás da trilha do Último Tango em Paris. Um filme monumental com Marlon Brando. The Last Tango in Paris, que é a trilha é feita pelo Gato Barbieri. Um saxofonista argentino. E o tema principal é esse aqui. Agora, Nandão, microfone aberto. Diz que música é essa, cara? Vamos ver se você chega à identificação. Qual é a música? Qual é? Bateu um sininho, não? Não te travei. Isso mesmo. Ela, né? Ela. E agora? Não é. Essa é outra música. Não, ok. E agora, maluco? Papo de Bye Bye Brasil. E a trilha do Último Tango é anterior ao filme. A trilha do Chico Buarque. Então fica esse dever de casa para nossa torcida. É isso mesmo? É Bye Bye Brasil? Pois é. Vem. Bom milho, né? Nandão, separa a galocha que chove que pra é isso, Meirelles, cara? Em São Paulo. Ah, amanhã a gente vai chegar lá tudo cheinho, trânsito tranquilo. Via de coites, gocemos, amigo. Estevão. Opa. Acabou de chegar. Ô, Estevão. Parece que ele tava tomando uma birita. Não, Estevão não é isso. Rabo de galo? Não, Estevão. Já não. Tomou rabo de galo? Com o Estevão não. Traçado? Com o Estevão não. Ele tava tomando lá na. Parece não. Na Lapa. Caô dele. É, e aí ele quer saber o nome da coletânea. É a Colômbia? É, essa daí. Colômbia, The Golden Age of Discos Fuentes. O selo é Soundway. Bom, amanhã estaremos em São Paulo antes do Little Joy, como quinta-feira também e sexta também em BH. Vamos levar um material do Ronca Ronca, a nossa torcida, quem chegar junto leva CD, camiseta, adesivo, pasta de dente, escova. Xandão, chegou a hora. Agora não tem como enrolar. Os quatro nomes, dois de São Paulo e dois de Belo Horizonte, cada um faturou um ingresso individual. Primeiro, para a apresentação do Little Joy, quinta-feira, na Clash, os dois ouvintes. Silvio Noronha e Maria Alice Custódia. É um momento de muita emoção. Corrigindo. Corrigo. Silvio Noronha e Maria Alice Custódio. E olha, isso é interessante e importante, porque o bagulho é esse. É chegar na essa informação a gente tem que passar para os quatro. Sim. Os nomes de vocês estarão na lista de convidados da banda Lista Ronca Ronca. Olha a engenharia... Olha a logística. Logística. Né? Os nomes dos quatro estarão na lista de convidados da banda, na lista Ronca Ronca. Por favor, leve carteira de identidade, porque moramos num país de falsários. Então, qualquer bocumoco, qualquer mocoronga pode pegar o nome, chegar lá e dizer, eu sou a fulana ou eu sou o fulano. Então, leve seu documento, que seu nome estará lá. Mais uma vez, os dois de São Paulo, Nandão. Silvio Noronha e Maria Alice Custódio. Repetindo, hein, os nomezinhos na lista da banda, na bilheteria da Clash, na lista da banda, na lista Ronca Ronca. E agora os nomes de Belo Horizonte. Genilson Rodrigues e Rodrigo Nips, que eu chamo de Nipes. Uma lenda que toda terça-feira está aqui, mandou a carta e foi sorteado aqui na curadoria. É verdade. Mais uma vez, os dois de Belo Horizonte, Nandão. Genilson Rodrigues e Rodrigo Nips. Então, repetindo, os quatro nomes na bilheteria. Os dois de São Paulo da Clash. E o outro, os dois de Belo Horizonte, no espaço lá onde vai ser o show do Little Joy. Acabou, Milho? Acabou, vamos nessa. Obrigado pela participação de vocês. Terça-feira a gente volta cheio de história, mais história que o Walt Disney. Beijinho, bye bye. Juca, um beijo, tchau. Donde se goza la rumba, tomándome un poco de ron, porque allá la cosa... Obrigado, gente amiga, pela companhia e até a próxima semana. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.